Viver em outro mundo me lembra você. Vivendo nas alturas, tentando te esquecer. Mas eu não consigo, eu quero só você. Mas eu não consigo, eu quero só você. Viver em outro mundo me lembra você. Vivendo nas alturas, tentando te esquecer. Mas eu não consigo, eu quero só você. Mas eu não consigo, eu quero só você. Amor, eu não consigo te esquecer. Você é tão bela, é linda de se ver. Você é uma flor que ilumina o meu jardim. Você sabe que nunca vai ser o nosso fim. O meu coração é louco por ti. Minha amada, eu não gosto de te ver assim. Sorrir é tão bom, mas eu tenho um dom de te fazer feliz. Eu quero é um bom som. Lembra de mim, por favor, meu anjo. Lembro de você a cada instante. Quando estou com você, esqueço de tudo. Penso que já estou em outro mundo. Esse mundo é tão belo, não quero sair. É aqui que quero viver contigo. Quero viver contigo. Viver em outro mundo me lembra você. Vivendo nas alturas, tentando te esquecer. Mas eu não consigo, eu quero só você. Mas eu não consigo, eu quero só você. Viver em outro mundo me lembra você. Vivendo nas alturas, tentando te esquecer. Mas eu não consigo, eu quero só você. Mas eu não consigo, eu quero só você. E o meu coração está sangrando. Vivendo em outro mundo pensando em você. Não quero sair, não quero te esquecer. A cada abraço, a cada olhar, a cada beijo eu consigo lembrar. É mais difícil te esquecer. Vejo você a cada amanhecer. Amor, é tão bom quando eu te vejo. Não quero sair, você é o meu desejo. Hoje eu estou precisando de ti. Vivendo nas alturas, é tão bom assim. Mato um leão por dia pra não te ver chorar. Mas se eu falhar, suas lágrimas vou enxugar. Meu amor por você nunca vai falhar. Viver em outro mundo me lembra você. Vivendo nas alturas, tentando te esquecer. Mas eu não consigo, eu quero só você. Mas eu não consigo, eu quero só você. Viver em outro mundo me lembra você. Vivendo nas alturas, tentando te esquecer. Mas eu não consigo, eu quero só você. Mas eu não consigo, eu quero só você.